Olá. Assumir compromissos é algo que nós precisamos fazer uma vez ou outra na vida. Alguns compromissos são mais sérios do que outros. Alguns compromissos nós fazemos assim, verbalmente, por boca, como se diz. Às vezes honramos, às vezes não honramos muitos compromissos. Alguns compromissos são exigidos de nós. Se você vai, por exemplo, fazer um empréstimo no banco, alguma coisa desse tipo, você vai ser exigido em muitos níveis ali. Você tem que assinar, você tem que apresentar documentos. E certamente, se você não cumprir, algo vai ser feito para punir você de alguma forma, ou para que você pague aquilo que não pagou, enfim. Os compromissos muitas vezes são exigidos. Mas, como eu estava dizendo, às vezes nós, quando nos vemos assim, não tão pressionados na nossa vida, podemos ser bastante negligentes em relação a isso. Vamos pensar nos compromissos com Deus, por exemplo. Muitas vezes parece que Deus não está exigindo certos compromissos. Ou podemos fazer muita confusão sobre isso. E isso é fato. E as escrituras, elas nos mostram coisas importantes a respeito disso. Israel, como nós sabemos, na sua história, muitas vezes teve que reassumir compromissos. Como nós sabemos, eles receberam alianças de Deus. Deus estabeleceu alianças com eles. Essas alianças, algumas delas eram condicionais, ou seja, havia uma contrapartida por parte do povo, compromissos que deveriam ser assumidos e da parte de Deus, evidentemente, seus compromissos. E esses compromissos eram na direção tanto quando o povo obedecia, quando o povo não obedecia, evidentemente. O fato é que nós estamos chegando aqui no finalzinho do livro de Josué, no finalzinho dessa história da conquista da terra prometida. É uma forma de nós dizermos, né, do que se trata o livro. E Josué aqui está no finalzinho da sua vida. Nós sabemos que ele então havia convocado ali os líderes, o povo de Israel, para um pronunciamento. Ele descreve ali os feitos de Deus. Ele lembra ali, desde o chamado ali de Abraão e toda a história do povo de Israel, e sempre Deus como protagonista de tudo. Deus como o agente, aquele que chama, aquele que conduz, aquele que sustenta, aquele que vence por eles, aquele que dá a terra para eles, aquele que assegura que a aliança seja cumprida. E agora no finalzinho, então Josué, como uma espécie de últimas palavras, ele vai chamar o povo aqui, então, para o compromisso que deveria ser revisto, reafirmado. Nós percebemos algumas questões nesse compromisso em particular, então, que nós vamos examinar. Josué capítulo 24, versículos 14 a 28, diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: Vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: De maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: Agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém. Ele deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: Vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Deus de vocês. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. O que nós temos aqui é esse compromisso de alto nível, nós podemos chamar assim, afinal, compromisso com Deus sempre será um compromisso de altíssimo nível. Estamos falando aqui de alguém elevado, de alguém, como Josué diz aqui, santo, alguém que é poderoso, e não se pode levar as coisas com ele de uma forma que não seja extrema seriedade. Nós vemos aqui pelo menos três características desse tipo de compromisso que Deus requer. Aqui Josué se coloca aqui como o representante de Deus, aqui falando em nome de Deus. Em primeiro lugar, o compromisso com Deus não admite alternativas. Querer ter um compromisso com Deus e, ao mesmo tempo, certos compromissos com algo que dispute o lugar de Deus, não pode ser admitido. Deus não admite isso. Isso, na verdade, não funciona. Isso não resulta em algo proveitoso na vida de ninguém. Não resultaria em proveito na vida da nação do povo de Israel. Por quê? Porque o compromisso ele deve ser assumido. Compromissos existem para ser assumidos. O que Josué faz aqui é, depois de lembrar o povo de tudo que Deus fez, ele diz que eles precisavam se posicionar diante de Deus. E ele até dá o exemplo. Ele diz: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo aqui que na sua casa não seriam admitidas certas práticas. Veja isso, tá? Ele não está aqui dizendo que todo mundo na sua casa seria salvo, etc. Ele está assumindo uma posição de líder do lar, onde certas coisas não seriam toleradas, onde certas coisas não seriam admitidas em função do compromisso com Deus. É assim que funciona um lar compromissado com Deus, onde há um líder compromissado com Deus. O que existe por aí de distorção nesse sentido, nós sabemos muito bem como é e quais são os resultados desse tipo de coisa. Bem, o fato é que também o compromisso com Deus ele não admite alternativas, Porque não assumir o compromisso com Deus equivale a rejeitar a Deus. Ou você assume o compromisso com Deus, ou você está rejeitando a Deus. Josué coloca uma situação interessante. Em primeiro lugar, nós recebemos aqui algo meio um tanto quanto surpreendente a essa altura. Havia ídolos ainda ali no meio do povo. Ídolos que eles, algum israelita ou outro ali, ainda tinha esses ídolos ali nos seus lares, entre as suas famílias. E Josué sabia disso. E ele está dizendo: olha, essa existência desses ídolos, ela é inadmissível. Isso não pode acontecer. Somente a posição firme em servir a Deus vai livrar vocês disso. Enquanto vocês não tiverem no coração firme de vocês que vocês vão servir exclusivamente a Deus, ou seja, assumir um compromisso de verdade com Ele, a idolatria sempre vai estar no coração de vocês. E o que ele coloca é bem interessante. Ele diz: ou vocês podem escolher. Se vocês não forem servir a Deus, não agradar a vocês, vocês acham que isso não é algo que vocês querem fazer, não deveriam fazer. Não tentem ficar com uma perna aqui, num barco e outra perna no outro barco. Isso não vai adiantar. Então vocês façam o seguinte: vocês escolham entre os deuses do Egito, os deuses. Ele não cita os deuses do Egito, né? Ele cita vocês. Ele diz: vocês estiveram expostos aos deuses lá dos caldeus, né? Além lá do Eufrates, e vocês estiveram expostos aos deuses do Egito. Os israelitas estiveram vivendo no Egito. Mas depois ele cita: agora vocês escolham, ou vocês vão servir os deuses lá dos caldeus, dos pais de vocês, ou vocês vão servir os deuses cananitas, dos amorreus, o pessoal que vivia aqui antes de nós chegarmos. O que ele está dizendo? Não é dizendo assim: ah, então, quem sabe você escolhe aí uma idolatria menos pior do que a outra. Não, o que ele está dizendo é: se vocês não servirem a Deus, então tanto faz, qualquer idolatria é a mesma droga. É o mesmo estado deplorável, detestável, abominável diante de Deus, e é onde vocês vão cair se vocês não servirem a Deus, em algum tipo de idolatria. Esse é o caminho de quem não se compromete com Deus. É isso que Josué está dizendo aqui. Compromisso com Deus requer exclusividade de adoração, e a Escritura sempre afirma isso. Você não pode adorar a Deus e adorar outros deuses, sejam eles quais forem. E a recusa em se comprometer com Deus, ela acaba resultando em algum tipo de idolatria. Você não adorando a Deus, você vai adorar qualquer um. Você pode adorar a deuses falsos, né? Essas imagens, a idolatria mais grosseira, vamos chamar assim, muito fácil de se perceber, mas você pode ter ídolos mais sutis, como a gente sabe. O fato é que Israel constantemente foi afetado pela idolatria. A história de Israel mostra isso, as escrituras mostram isso, e eles de fato foram penalizados, eles sofreram as consequências disso. E a igreja, já que nós devemos fazer alguma relação aqui entre esses fatos, entre isso, essa narrativa e nós, nossa realidade. A igreja, olhando para a história da igreja, você consegue entender facilmente como ela tem sido afetada pela idolatria? Muito fácil, né? A igreja foi assolada pela idolatria, como nós sabemos. Até que viesse a reforma, havia uma minoria realmente de cristãos ali que não praticavam a idolatria. Sempre, evidentemente, houve cristãos fiéis, mas nós sabemos que a religião oficial que se desenvolveu a partir da espécie de fusão ali, né, do Império Romano com um cristianismo deformado, resultou nesse tipo de idolatria que nós temos até hoje. Em uma faixa da cristandade, pessoas que se dizem cristãs e praticam a mais grosseira idolatria que se pode ver. E claro, não parou por aí, porque mesmo depois da reforma vieram outros tipos. É bom a gente entender que a idolatria é uma arma de Satanás, é uma arma do inimigo para realmente desviar as pessoas da verdadeira adoração a Deus. E a igreja certamente não vai ficar imune, ela sempre vai ser atacada nesse sentido também. Bom, compromisso com Deus não admite alternativas. Mas o compromisso com Deus também não admite inconsistências. Você reparou nesse texto quantas vezes o povo diz, repetindo até as palavras de Josué, não, nós sabemos o Deus que nos tirou do Egito, Deus que nos tirou da escravidão. Eles decoraram tudo aquilo ali, né? Que bonito, que coisa interessante, né? O povo repetindo como um refrão: nós serviremos ao Senhor, reconhecemos quem é esse Deus que nos tem livrado, que nos tem sustentado, que Deus grande, que Deus majestoso, tudo que se pode falar sobre Deus, eles sabiam de cor, sabiam recitar isso e faziam isso com insistência até. Repetiram isso ali, como a gente pode ver nessa narrativa, porque quando Josué foi expondo a necessidade de compromisso, eles diziam, claro, sim, é isso mesmo. Sim, é esse Deus mesmo que nós queremos adorar. O que nós temos aqui são os chamados compromissos verbais. Compromissos verbais, como nós sabemos, eles estão sujeitos a uma série de questões. Não que compromissos verbais não tenham o seu valor, porque é até muito bom, né, que a gente aprecie isso, né? As pessoas de palavra, as pessoas que honram com a sua palavra. Mas, infelizmente, só palavras são palavras ao vento. E aqui nós vemos que tem algo realmente acontecendo nesse episódio. Compromissos verbais, eles estão sujeitos ao imediatismo. O que é isso? É você responder muito prontamente, sem uma análise, sem averiguar tudo que está envolvido no que você está dizendo ali. Isso é complicado, é muito complicado quando achamos que temos que dar respostas a isso, ou somos às vezes até pressionados para dar uma resposta imediata, sem refletir, sem pensar. Compromissos verbais estão sujeitos ao emocionalismo. As pessoas podem ser levadas e enganadas pelos seus corações. A palavra diz que o coração do homem é realmente enganoso. E frequentemente as pessoas se deixam levar por algo que elas estão sentindo, algo que elas estão captando com as suas anteninhas, como às vezes elas dizem. Mas isso também é muito complicado, porque, claro, não estamos aqui desprezando as emoções. As emoções foram dadas por Deus, mas elas não podem nos dominar. É preciso tomar cuidado também com isso. E claro, esses compromissos verbais, eles estão sujeitos à superficialidade, aquela coisa de falar sem muito compromisso de verdade. É um compromisso não compromissado, nós poderíamos dizer. É algo incoerente? Sim, mas é isso mesmo. É a incoerência de falar certas coisas, e é isso que o povo está fazendo ali, é isso que os israelitas estão fazendo ali. Eles estão diante de Moisés, perdão, de Josué, estão querendo, talvez até uma bênção ali, né? Talvez até isso que eles estão desejando. Ah, então sejam abençoados, ah, que beleza, vocês são tão obedientes, estão tão comprometidos. E eles querem muitas vezes ter as suas consciências aliviadas. Talvez ali os que estão dizendo isso sejam pessoas até compromissadas. Não vamos dizer que não houvesse ninguém ali comprometido com Deus, porque sempre tem aquele que é comprometido, mas o fato é que havia pessoas ali que não estavam alinhadas com esse pensamento, talvez até tivessem quietos ali. Não, o texto não diz exatamente quem estava se manifestando. O coro que fazia ali repercussão ali da sua voz, era esse coro dizendo: sim, estamos comprometidos. Assumir compromisso com Deus é algo muito sério e não pode ser feito de forma irrefletida. Não pode. É preciso ter atenção a isso. É preciso estarmos atentos a como essas coisas acontecem. Vamos pensar nas igrejas, vamos pensar na igreja, como muitas vezes as pessoas são levadas a assumir certos compromissos. Induzir pessoas a compromissos superficiais constitui manipulação. É preciso entender isso. As pessoas muitas vezes são levadas. Existem nas igrejas, por exemplo, chamados apelos evangelísticos. Eu já testemunhei apelos simplesmente de alto nível de manipulação, onde a pessoa não teve tempo nem de pensar no que ela estava fazendo, praticamente foi puxada por alguém ali do lugar onde ela estava para ir à frente, como se diz, como eles dizem, né? Para ir à frente lá e verbalizar alguma coisa ou apresentar um impacto visual, que ela está de pé ali, está assumindo um compromisso com Deus. Depois, mais tarde, a gente verifica que aquilo não significou absolutamente nada na vida da pessoa. É muito complicado isso. O compromisso com Deus não admite alternativas, não admite inconsistências. E, finalmente, compromisso com Deus não admite omissões. Atitudes são requeridas. E é isso que Josué faz ali. Muito bem, vocês mesmos estão dizendo, então, que assumem esse compromisso, que vão servir a Deus e vão servir exclusivamente a Ele. Então vejam, as palavras de vocês devem servir de testemunho, testemunho contra. Deus vai punir severamente. Vocês não são capazes de cumprir o que vocês estão dizendo. Quando Ele diz isso, é porque Ele já está vendo essa incapacidade, ele já está enxergando isso. O germe da desobediência já está presente. Então, ele diz: olha, isso é um testemunho contra vocês. Então, vamos fazer o seguinte: vamos jogar fora esses ídolos. Livrem-se deles. Isso é a mostra de que esses ídolos estão demonstrando que o compromisso não é sério. Demonstrem, joguem fora. Ele fala claramente isso. Então, essa é a primeira coisa. Jogar os ídolos fora era algo inegociável. Não dá para vocês assumirem um compromisso e ir para casa, ter lá um ídolozinho no seu lugarzinho, onde vocês reservaram ali para eles. Isso não tem cabimento, vocês fazerem isso. Em segundo lugar, o que Josué faz é formalizar, documentar a situação. Então ele firmou isso através de uma pedra, uma grande pedra. Isso era. Você vê que no contexto ali as pedras eram muito importantes, né? Por algo grande que ia ficar ali, onde ia ficar registrado o evento. Né? Uma pedra num lugar específico, num lugar muito conhecido, num lugar perto do santuário, num lugar onde fica uma árvore que tinha uma importância ali na história. Não pense que é um lugar sagrado, um lugar que tinha alguma energia diferente. A questão ali é a importância do lugar em termos de visibilidade, em termos de conhecimento das pessoas, para que todo mundo que passasse por ali olhasse, visse: olha, aqui foi firmado um acordo, aqui foi firmado um compromisso, e o compromisso se constitui em obediência a Deus e exclusividade na adoração a Ele. Nós, nesta geração, firmamos este acordo para que as outras gerações possam verificar isso e não haver qualquer omissão, ninguém poder dizer: olha, não foi documentado, não foi testemunhado também. Não, não tem nenhuma desculpa para dizer, ah, mas depois é, o pessoal lá atrás não sabemos muito bem como é que aconteceu. Não. Josué queria que, da sua parte, dentro daquilo que ele entendia como seu dever de líder, era no mínimo fazer isso. Ele não tinha o controle sobre o coração das pessoas, evidentemente. Nenhum líder tem o controle sobre o coração das pessoas. Mas ele, naquilo que cabia humanamente a ser feito, ele fez. Vamos então firmar e fazer algo material aqui, né? Materializar esse acordo, ou seja, colocar aquela pedra ali. Nós sabemos que, apesar das providências de Josué, a geração seguinte desconsiderou o compromisso. O livro de Juízes é prova disso. E um dos motivos para isso, certamente, talvez o grande motivo, é o intervalo ali que houve, né, sem líderes nacionais ali guiados por Deus. Isso foi determinante. Você tem líderes que atuam de forma temporária, muito que regionalmente, em eventos, em episódios. Você não tem um grande líder como Moisés, como Josué, como o próprio Davi viria a ser, futuramente. Não vou citar Saul, que foi o primeiro rei, porque foi um tanto quanto, desastroso como rei. Deus o reprovou. Mas nós percebemos, né, na história de Israel, que tudo que ele fez realmente foi desconsiderado pelas gerações seguintes. Na igreja nós temos o fato importantíssimo que nos liga a essa situação e ao mesmo tempo nos distancia dela. Nós temos o fato do novo nascimento. A partir da subida de Jesus Cristo de volta para a sua glória, ele determinou que, passado algum tempo, o Espírito Santo viria e viria para habitar nos crentes, nos convertidos, nos salvos, nos redimidos. E essa presença santificadora do Espírito Santo, a sua atuação, a sua bênção, ela traz mudanças a partir do novo nascimento, traz uma vida transformada, uma vida em que vícios, idolatria, pecados de toda a espécie, eles deixam de ser predominantes na vida da pessoa. A pessoa não deixa de ser pecadora nesta vida, mas o pecado deixa de ser o ponto, é o ponto da vida, o eixo da vida da pessoa. Inúmeros textos falam sobre isso, né? Uma vida não mais dominada pelo pecado. E isso nos livra, né, de sermos pessoas que de alguma forma andem em passos diferentes, né? A gente tem uma perna na salvação, uma perna em Cristo, na palavra, e outra em Satanás, né? Isso não existe na vida de um crente genuíno. É bem verdade que dentro das igrejas existem as pessoas que não são de fato convertidas. Isso é uma realidade. Mas o cristão genuíno, aquele verdadeiramente convertido, ele tem uma vida de fato transformada, com suas falhas, suas limitações, etc., suas lutas, mas inclusive as lutas são elas significam que algo verdadeiramente está mudando. Bom, o que nós vamos fazer em função dessas coisas? Eu penso que, evidentemente, seria até quase desnecessário dizer, mas o texto nos leva, pelo menos, a refletir, pensar e reforçar que é necessário repudiar todo tipo de idolatria. Todo tipo de idolatria. Agora é importante lembrar o seguinte: idolatria existe a mais grosseira, como eu disse no início ali, a idolatria quando você se prostra diante de uma imagem, a idolatria em que você se submete a essa coisa de entidades espirituais aí, essas coisas todas. Mas existe a idolatria mais sutil. Isso acontece em termos coletivos e acontece em termos individuais. Em termos coletivos, eu quero dizer que a igreja do século XXI, a igreja Quando eu estou falando que igreja é a cristandade, as igrejas, vamos colocar no plural, né? Porque igreja, cada igreja local, ela tem a sua característica. As igrejas do século XXI estão totalmente sujeitas a todo tipo de idolatria, idolatria de líderes, idolatria de música, idolatria da instituição. Muitas instituições se impõem, né, como instituições veneráveis, né? Quem sai daquela instituição é abominável, né? Não está na verdade, etc. Tem muito tipo de idolatria e nós temos que fugir disso, temos que repudiar essas coisas. Agora existe a idolatria individual, que, excluindo aquela idolatria grosseira, que pelo menos eu não tenho presenciado, né, nas igrejas, assim, a gente não vê, né, alguém ali andar com uma imagem, né, debaixo do braço ou pendurada no pescoço, sei lá onde. Mas o fato é que existe, sim, infelizmente, e muitas vezes sem qualquer tipo de observação por parte de líderes, a idolatria à família, ou seja, a idolatria a filhos. Tem gente que idolatra os filhos. O meu filho é tudo para mim, etc, etc. Idolatria a pai, a mãe, enfim. Idolatria ao carro. Tem gente que trata o carro como se fosse um ser realmente venerável, né? Idolatria à casa, idolatria ao time de futebol. Existe. Né? Por incrível que pareça, dentro das igrejas, né? Existe até pastor que prega com a camisa de time de futebol. Existe. E existe a idolatria política, idolatria à ideologia, idolatria a líderes políticos e por aí vai. Olha, a lista é grande e precisamos ter cuidado, evidentemente, repudiar essas coisas. Por outro lado, não devemos assumir compromissos, principalmente com Deus, de forma irrefletida. Muito cuidado quando você se compromete diante de Deus com alguma coisa. Não seja leviano nesse ponto. E, por outro lado, não vamos ser manipulados, por quem gosta de fazer esse tipo de coisa, e não vamos ser manipuladores, não vamos concordar com manipulações. Para essas manipulações que, com falso pretexto aí de evangelizar, de ganhar pessoas para Cristo, blá blá blá, usam de artifícios totalmente antibíblicos para induzir as pessoas, para acrescentá-las simplesmente ali a um rol, né, de membros, acrescentar ali na quantidade, na massa, de pessoas. O cristianismo verdadeiro, autêntico, legítimo, não funciona dessa forma, não trabalha com essas coisas. Por último, é óbvio que precisamos combater os pecados pessoais. É evidente que a vida transformada, ela é dinâmica, e se ela é honesta, se ela é sincera, se somos sinceros diante de Deus, certamente Ele tem nos mostrado pela palavra, pela influência do Espírito Santo, tem nos mostrado onde precisamos nos corrigir, onde precisamos melhorar, coisas que precisamos combater, coisas que precisamos eliminar da nossa vida, quer elas sejam visíveis aos outros, o que certamente implica num péssimo testemunho, ou não. Muitas vezes as pessoas nem veem, nem percebem, mas certamente são pecados que, existindo na nossa vida, persistindo, nos dominando, eles prejudicam a nossa vida com Deus, eles nos afastam de Deus, eles nos tiram vigor espiritual e, de uma forma ou de outra, vão afetar lá na frente o nosso testemunho de alguma maneira. Então, que Deus nos ajude a sermos pessoas que têm um compromisso de alto nível, vivem, proclamam, exalam esse compromisso. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.